Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do programa Onda DX, seu guia pelas ondas curtas da emissora Voz da Rússia. Apresentação e produção Danilo Nonato. Supervisão Jonas Bernardino. Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2010. Anote os horários e frequências da Rádio Voz da Rússia, serviço em língua portuguesa, das 21 às 22 horas UTC para Portugal. Frequências: 7.440 na banda dos 41 metros, 5.920 na banda dos 49 metros. E das 23 a 0 hora UTC para o Brasil, 11.605, 11.510 na banda dos 25 metros. Já em 9.965, você pode acompanhar também a programação da Voz da Rússia na banda dos 31 metros. Ouça também o programa Onda DX em tempo real na página da emissora portuguese.ruvr.ru. Venha participar da terceira reunião de conscientização das ondas curtas, que acontece dia 28 de agosto de 2010, na Escola Ivan Bichara Sobreira, em Lagoa de Dentro, Paraíba, Brasil. Estaremos discutindo a importância do rádio de ondas curtas para o mundo, o declínio das ondas curtas, a digitalização do rádio, a importância do rádio para a sociedade. Também vamos discutir as emissões das rádios internacionais em ondas curtas. Para maiores informações, acesse www.adxb.com.br. Começamos o nosso programa apresentando a identificação da rádio CBN do Rio de Janeiro. Essa emissora, que opera em 860 kHz, ela pode ser sintonizada em toda a região sudeste do Brasil com facilidade. Vamos à escuta, portanto, de um jingle da década de 90 da rádio CBN. ZYJ459 e ZYJ463, rádio CBN, 860 e 1180 kHz. Agora vamos à escuta do prefixo da rádio Eldorado de São Paulo. Esta emissora opera na frequência de 700 kHz. Também com ótima sintonia na região sudeste e em todo o Brasil. Vamos à escuta da rádio Eldorado de São Paulo. ZYE47, rádio Eldorado, São Paulo. Eu apresento para vocês agora, ouvintes aqui da emissora Voz da Rússia, do programa Onda TX, uma vinheta da década de 80 da chamada Rádio Aparecida do interior de São Paulo. É uma vinheta que apresenta o encerramento de emissões depois de um longo dia de jornada de trabalho. Vamos à escuta desta vinheta da década de 80 da Rádio Aparecida. Rádio Aparecida, mensagem de paz, amor e cultura. Rádio Aparecida. Modulada, pertencente à Fundação Nossa Senhora Aparecida, de Aparecida, Estado de São Paulo, Brasil, encerra neste instante mais uma etapa de luta pelo Reino de Cristo e louvor à Nossa Senhora Mãe da Santa Igreja. Que a nossa programação de hoje tenha sido do inteiro agrado e proveito de nossos ouvintes. Boa noite, povo brasileiro. Boa noite, irmãos do mundo inteiro. Agora vamos à escuta de tradicionais vinhetas da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Esta emissora, que além de ser parte de uma grande rede no AM, tem como forte o esporte. Portanto, a escuta da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Rádio Globo Brasil. Rádio Globo é Brasil. Rádio Globo comunicando. Globo, Globo 1220. Rádio Globo. Para fechar o nosso programa, vamos à escuta de uma emissora mineira, desta vez no Dial FM. Ouça a identificação da rádio BHFM da década de 90. Esta emissora que pertence ao grupo Globo Rádio. ZYC690BHFM 102,1 Belo Horizonte. Venha participar da terceira reunião de conscientização das ondas curtas, que acontece dia 28 de agosto de 2010, na Escola Ivan Bichara Sobreira, em Lagoa de Dentro, Paraíba, Brasil. Estaremos discutindo a importância do rádio de ondas curtas para o mundo, o declínio das ondas curtas, a digitalização do rádio, a importância do rádio para a sociedade. Também vamos discutir as emissões das rádios internacionais em ondas curtas. Para maiores informações, acesse www.adxb.com.br. E agora em nosso programa vem chegando Leonardo Ferreira com sua participação especial em nosso programa aqui no Onda DX da Voz da Rússia. Olá, amigos ligados no Onda DX da Voz da Rússia. Aqui é Leonardo Ferreira e venho chegando com o Segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que divulga as escutas de destaque da semana e as principais informações do mundo das ondas curtas. A rádio Havana Cuba é a emissora do governo cubano que emite em ondas curtas para todo mundo. Ainda com um serviço em português, a rádio HC, como é conhecida, pode ser escutada diariamente no idioma português. A primeira emissão vai ao ar em 15.370 kHz, direto de Havana, capital de Cuba, às 20 horas pelo tempo universal. No início do programa, em português, sempre é levado ao ar o bloco Datas para Recordar, onde apresentam fatos que marcam na história, correspondente à data de cada emissão. A emissora foi escutada aqui em Lagoa de Dentro no dia 4 de julho, às 20 horas e 6 minutos na frequência que eu já falei. A rádio Havana Cuba também leva ao ar inúmeras informações sobre Cuba e os resumos da imprensa cubana, ainda informações internacionais, comentários e músicas locais e concursos radiofônicos. A Rádio França Internacional foi criada em 6 de maio de 1931, com o nome de Rádio Colonial. Hoje, com quase 80 anos de existência, ela é o resultado de uma grande evolução tecnológica e jornalística. A sigla RFI, criada em janeiro de 1975, é reconhecida internacionalmente e integra o grupo das principais rádios internacionais que fazem das ondas hertzianas, dos satélites e da internet suportes indispensáveis para a comunicação no mundo. Mais de 35 milhões de ouvintes no mundo escutam RFI nas ondas curtas e média, nas 164 difusoras FM em 74 países e nas 1.007 rádios parceiras em 125 países. Rádio França Internacional pode ser sintonizada ainda por cabo ou em satélites, que cobrem os 5 continentes. Os programas transmitidos diretamente das redações em Paris, localizados na Maison de la Rádio, são feitos em 13 línguas: inglês, árabe, cambojano, chinês, espanhol, francês, hausa, persa, português, romeno, russo, turco e vietnamita. Fora da França, além das rádios parceiras, a Rádio França Internacional possui 4 emissoras afiliadas: Monte Carlos, RFI Romênia, Beta RFI, e Rádio Europa Lisboa. Para as centenas de rádios parceiras, a RFI é como uma agência internacional de notícias. Na África Lusófona, as transmissões são feitas por ondas curtas e por FMs locais. Agora, com relação a ondas curtas, a emissão em português da Rádio França Internacional, que é feita atualmente em 15.530 kHz, também chega no Brasil, e isso com som de rádio local, como ouviremos no áudio a seguir. Foi uma questão financeira. Enquanto o New York Times, abertura diplomática do Irã para o Washington, que pode complicar as relações entre os Estados Unidos e Israel. Já os momentos finais desta hora informativa da RFI. E o deixista Valdene Silva dos Santos, da cidade de Duas Estradas, Paraíba, andou monitorando no dia 30 de junho a Rádio Cairo, que emite direto do Cairo, capital do Egito. Ele relata que no momento a emissora transmitia músicas árabes e comentários no idioma espanhol sobre a política local. O SIMPO registrado pelo Valdene Silva dos Santos é 34433, na frequência tradicional de 9.360 kHz, isso por volta de 1 hora e 56 minutos pelo tempo universal. Espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.blogspot.com. 73 a todos, boas escutas! Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Pois bem, o Onda DX da emissora Voz da Rússia vai ficando por aqui. Escreva para nós. Rua Piashkan, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Mande um e-mail para o nosso programa ondadx@yahoo.com. A todos uma ótima noite de quarta-feira. Fique em paz. Aguardamos você em nosso próximo programa aqui nas ondas curtas da Voz da Rússia. Uma boa noite e fique em paz. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.